se fosse hoje a gente dava tempo. Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. Toma que toma conta de mim. Sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Aliado. E o Chance 10, o moral de Uibaí, estourado. A galera de direção, forte abraço, cidade vizinha. Ei, saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Da pena do fim. Agora nosso quarto não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gato, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. E essa é mais um do repertório apaixonado, Carla do Jogo. Carreta Jameson Aguiar. Mais uma, mais uma, mais uma. Do jeito que a galera gosta.